Mandou o Gol Webjet 5827. Diga. Autorização em 4. Autorizado Galeão, nível 360, via Perzulu 10, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5104, coteja. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, com a primeira curva direita na saída da Euleda Bridge, a primeira aerovia Perzulu 10, controle 208 e o transponder 104. Cotejamento correto, chama para pushback, sunamento. Amarelo. Delta, contato radar 62 milhas, sudoeste do Velho Salvador, vigilância. Charlie Fox, Juliette, acione identificação, chame no ideal de descida, ingresse nos corredores visuais de Salvador, ajuste 620. M3-1-0, no Solaus 1-1, ao livrar, 1-2-1-9. Do oeste de Salvador, plano modificado aos 1-1, vê se mantém nível de voo 050, autorizado chegar na área. Salvador, boa noite, Chinelinha 3, noite, 6310, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Antes da Juliette, vai chamar, obrigado. 35216, contact now, Recife Center, 126.85, Sanable 125.45. Center 12685 12545, thank you, good night. Alfa, Juliette. Táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Desce inicialmente ao 080, Mike Eco Delta. Lamento, FJ5827, no 04. Autorizando, chamar o táxi. Chamaré. Descida até o 060, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, tem intenção de pousar na 17 ou na 90? Pushback no portão 5. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 6201. Fox Juliette, continue descida até 4000 pés, ajuste 1020. Salvador, muito boa noite, é o SAM 3662, tente da uniforme, autorização Natal. Boa noite, SAM 3662, autorizado Natal, nível 370, via Perzulu 10. Saída PUCA, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5112, coteja. Autorizado SAM 370, Natal, Perzulu 10, decola da 10, após curva esquerda. Lucas e para saída, 208, controle 5112 do transponder 3662. Protejamento correto, chama para pushback funcionamento. Camarada. Para táxi objeto 5827, 140, 3 horas e 50, com. Quatro-zero a bordo, altímetro no 020, táxi via Índia Alfa, no ponto espera a torre 1 noite, decimal meia, bom voo. Índia Alfa, 2,6, boa. Tango Romeu, prossiga. Vamos ao pátio. Oeste, autorizado Uberaba, nível 430, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5103, coteja. 160, senhor. Tem condições de aumentar a velocidade? Aqui batido, senhor. E aumenta até quanto? 170, senhor. Aumente a velocidade, o Mike é cuidado. Debatido. Continua de tudo, senhor. Estamos atingindo 010. Desce até o 050. Debatido, 050. Já ajuda pra nós. Controle de Salvador, meu cordial, boa noite. Este é o Papapapá Unifam, Mike Unifam. Acrinfome, chegada a Mari, desse mantenha 080, vigilante. 080 na Mari, na porta. Delta vetor para final DLS, curva direita na Pro 050. E mantém na 050. Direita 050, vai manter o 050, mais um cuidado. Ao passar uma centena, redução para 229. Ao passar uma centena, 229, jogo 604. O Charlie Fox Juliet, vetoração radar para interceptar final da pista 17, curva à esquerda na proa 025, autorizada a descida até 3.000 pés, 1.020 ao juiz. 025.023.000 pés. 100, alternativa é Guarulhos, com 3:40. 100 a bordo, 3:40, altímetro 1020. Táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1 noite, decimal 6, bom voo. 18:6 no ponto de espera, obrigado, 6201. This is speed to 220 knots. Cinco oito dois sete na web, é os 25 decola, chama o controle, 120, decimal 8, bom voo. 208, 5827. Controle, objeto 5827. Objeto 5827, submantém a 360, saída da EL, vigilância. Da EL vigilante, 5827, subindo ao 360, possibilidade de voo direto da EL. Passar 2000 autorizado, direto da EL. 2000 da EL, 5827. Controle atingiu 050, mais Eco Delta, agora não tem mais, não tem como manter o 170, diga da cuidado. E mantém a velocidade máxima que puder para o sequenciamento mais Eco Delta. E batido. Boa noite, 6201, ponto espera pronto. 201 da Oceanera, inicialmente ali, mantém cabeceira no 0. Mantém, 6201. E a Codel. Voador Oceanera, 6310. Prossiga. Ciente da informação, aqui seria a nossa autorização, recife. Afirmo, pronto para cópia. Pode prosseguir. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5110, coteja. 6310, autorizado Recife, 350, via Peruísque 58, sai Puca, Aracaju, controle de série 1208 e o transponder é o 5110. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Camarada. 212, reduce speed to 210 knots. Juan 012 to 4000, reducing 220 knots, Europa 08. 6201 não tem livre decolagem, pressionou 0, vento 160 graus com 09 nós. Está decolagem 6201. Mike Eco Delta para interceptar o localizador, curve à direita na proa 060, livre LS, ponto estabilizado. Direita 060, livre LS, reportará estabilizado, Mike Eco Delta. Estimativa, estou autorizado a descida para 2020 o ajuste. Tem um trato ultrapassando aí posição de 9 horas, 3 milhas com rumo norte, mantendo 3 mil pés, um caro. Afirmativo, senhor, Mike Eco Delta. 3. Fortaleza. Boa noite, TAM 3858, autorizado Fortaleza, nível 350 via Upper Zulu 19. Saída Momo, transição frote. Decola da 10 curva esquerda, controle 120.8, aciona 5113, coteja. Autorizado Fortaleza, nível 350 via Upper Zulu 19. Saída Momo, transição frote. Decolando da 10, a primeira curva é à esquerda. Controle em 120.8, transponder 5113, TAM 3858. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Usador e na escuta para modificações e voar direto para a final da 17. Ah, maravilha. Gol 604, atingindo 070. O 604, desça para 3.020. 3.020, gol 1604. Charlie Fox, Juliette, direita, proa 085, 2.000 pés na descida. 085, 2.000, Charlie Fox, Juliette. Boa noite, Xanem 6201, Dael Leda. Luciano, 6201 no controle, contato radar. Gente, possibilidade de voar Dael. Livre. Leda. Charlie Fox Juliette, solicita, está autorizado o procedimento? Afirmativo, intercepta o localizador a 2.000 pés, o Charlie Fox Juliette. Só vai pousar na pista 17, não é isso? Afirmo. Ok, controle da ciente. Tropa 083, no restriction to 2,000 feet, over. No restriction to 2,000 feet, Europa 083. O 604, vetoração, esquerda para 360, tem como limite localizador. Velocidade, 180 mais. Ok, 18 do 4, entendeu sobre vetoração esquerda 360, limitado pelo localizador, reduz para 189, é isso? Afirmativo. Só confirmando, a vetoração é para o 604 ou não? Gol no 604. É, o 604 não cotejou. Confirmando então é a proa norte 180, é a redução e limite lock, gol no 604. Positivo, a instrução para, foi para o gol 604, que está na mare, passando 6.000, aproximando-se de TAP, girar à esquerda da proa 360, descer para 3.000, velocidade 180 e tem como limite o localizador. O senhor vai seguir um Airbus 330, que está na Baía de Todos os Santos, a noroeste de Simbra, aproximando-se da posição Pelo. Tá ciente, voando agora na proa norte, conforme cotejado, limite localizador, reduzindo para 809, agora 604. Web 5827, chame Recife, 1251. Recife, 1251, 05826. Controle, boa noite, Web. 7748, pronto. 7748, Salvador, ajuste 1020, desça para 5.000. Até 5.000, Web 7748. O gol no 884, desça para altitude de 5.000 pés. 884. 5.000, gol no 884, mantendo a chegada. Positivo. Controle, já está a pista vista, mais um cuidado. Passar 8.000. Uniforme, Mike, uniforme, desça para 3.000. 3.000, uniforme. Alpha, Eco Alpha, Europa 083, radar vector for sequency, right heading 230, descending to 2,000 feet, your limit is the localizer. Europa 083. Right 230, heading to 2,000 feet, limit localizer, Europa 083. O Charlie Fox Juliette reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Mike Eco Delta, torre agora, frequência 118612, Mike Eco Delta. 7186, Mike Eco Delta. Controle L6742, pode vai, tá? 6748 está autorizado. Certo. O Charlie Fox Juliette para aproximação e pouso pistão 7, chame a torre 1186. 7186. Europa 083, left heading 160. 4-6 Ciro Ferino, Europa, Ciro 83. Após, vai pro pátio 3. Pro 060 para o localizador. Direita 060, agora 604. Define like uniforme, prossiga descendo para 2000 pés com 1020. 2000 com 1020, uniforme. Salve Salvador, boa noite, Alfa Zulu Golf. Boa noite, Charlie Foxtrot. Charlie Foxtrot e Juliette, a intenção é visual para 17? Afirmativo. A última entrou no 020, vento no 50 graus com 07 nós. Da presente, curva esquerda, reposto final da 17 com base pela direita, tentando o helicóptero à frente, ok? Afirmativo, base pela direita, 17. Fico já com um Caravan, confirmando o tipo de equipamento? Afirmativo, senhor. Gente, livre pouso, piso no zero, vento no 60 graus com 07 nós. Mike Eco Delta. Livre, Mike Eco Delta. 748, Duna 2000 autorizado. Duna 2000, alinhamento com ações. O 604, localizador autorizado, descendo para 2000, 604. Perceptor localizador, 10 milhas de Duna, descendo para 2000, com 604. Uniforme, bike, uniforme, detonação, esquerda, proa 090, 2000 pés, limite localizador. Rono 884, velocidade 210. Salve, Cito, autorização de reboque aqui da ponte 09 para o parque 3, posição 612. Autorizado, reporte ingressando no parque 3. Licença, pelo golpe. 10, 2000 pés, o uniforme, sente. Voo no 884, desça para 2000 pés, 210 na velocidade, voo no 884. 2000 pés, 210 nós, voo no 884. Salvador, Europa, Ciro, 83, estabilize localizer 10. Project completing approach, check landing gear, tower, frequency 1186, Europa, 083. 1186, clear ILS, Europa, 083, bye bye. Bye. Quando pronto para o ataque, para o táxi, o Papá Romeu, Papá Tango Romeu. Na final no 7, o Charlie Foxtrot. Afirmativo, livre pouso, pista no 7, o vento no 50 graus com 09 nós. Livre pouso, Juliette. Salvador Tower, Europa, 083, good evening, establish ILS 10. Clear Europa 083, report automarker, land gear down and lock, altimeter stereo 1020. I call you out the marker here down and lock, Europa 03. Mike Eco Delta no solo 35, livrando a próxima direita, chama o solo 219. 219, direita agora, vai o Delta. Salve Salvador, boa noite, o Papa Tango, Mike Eco Delta, livrando na Delta. Gente, vamos ao pátio? É o pátio 3, senhor. Táxi via Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, Mike Eco Delta. Europa Ciro A3, outer marker, gear down and lock. Europa 083 ahead, the traffic site, clear to land runway 10. The wind is 150 degrees with 09 knots. Europa 083. Clear to land 10, Europa 083, obrigado. Solo, o Mike Eco Delta, não tem o balizador aqui à vista no 43. 5, confirmando, Aerostar. Reporte ao ponto, espera táxi e papá, o altímetro 1020, 1020, papá, Tango Romeu. Tem o carro chegando agora aqui, agora sim, agora sim, vai no cuidado. Gente. Para 180 nós. 180, agora no 884. Altimetro 04, dono na baixa travada. Volume 04, boa noite, o altímetro no 020, número 2 na aproximação, por gentileza, reporte o externo na baixa travada. Já está baixa travada, reporta a Rainha Ciago, número 04. 080 para o localizador, Gono 884. 30 minutos, alterna João Pessoa. Gente, 144 a bordo, altímetro 1020, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. 1020, autorizado Índia Alfa, ponto de espera 26, 3250. 740. Estacionamento TAM 3662, portão 8. 3662, aguarde para o pushback estimado de 1 minuto. Aqui está aguardando. Alpha 083 on the ground at 38. When you vacated, contact 121 decimal 9. 121 decimal 9, vacating via Foster Grova 083. India Sierra, número 04. Baixar travado? Confirmando, já vi reportado, é isso? Afirmou. Sente, tráfego avistado, vento no 50 graus com 109, livre pulso, piso no 0, gol 1604. Ele pousa no 0, agora 604. Bem. Positivo, reduzindo para aproximação, uniforme mais conforme. Chama na torre 18.